pele, sente-se. Nos seus braços me sinto bem. Tu é meu rio e eu sou seu quem. Do seu lado me sinto tão bem. Tu é minha barba, eu sou seu quem. Nos seus braços me sinto bem. Tu é meu rio e eu sou seu quem. Do seu lado me sinto tão bem. Tu é minha barba, eu sou seu quem. Montei minha equipe com manos que me entendem. Parei de falar com bicos que nada rendem. Ligações que eu faço e ela não atende. Depois da primeira foda tudo é diferente. Quero alguém pra montar planos pra um futuro. Quero alguém que me acalme quando eu tô em surto. Quero alguém que não minta falando eu juro. Tenho meus defeitos, mas por esse alguém eu mudo. Lealdade tenha ou mantenha a distância. A sinceridade tem a sua importância. Não haja igual criança depois da infância. A forma que você fala já não me encanta. Ande ao meu lado, nem me dê suporte. Por você e por mim eu serei mais forte. E caso seja uma mentira, eu faço corte. Tu vai entender que ser amado é uma sorte. Nos seus braços me sinto bem. Tu é meu rio e eu sou seu quem. Do seu lado me sinto tão bem. Tu é minha barba, eu sou seu quem. Nos seus braços me sinto bem. Tu é meu rio e eu sou seu quem.